Hello brother. Só. Acredite, o pior vai passar. Mas por favor, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Sigo fazendo muito com pouco. Política da nojo igual a rotos de porco. Mas também chora, nós é de carne e osso. E se eu cantei até preso, imagina solto. Ser a voz do povo é combustível pra minha felicidade. Hoje cê vê os moleque até de 15 de nave. E meninas de 13 já na maternidade. Nada fora do normal, segue o baile. E às vezes temos que perdoar até quem nunca teve coragem de chegar em nós e pedir perdão. Vagabundo é respeitado, mas não é pelo que faz na emoção. O coração tem nada a ver com o cifrão. Dinheiro não traz a fé, mas a fé vai te trazer dinheiro. Tá no pé, o Nike é que pisa nos converseiros. Chaminé, voa com as quadrilhas do fumaceiro. É mano Fleck, Capricórnio, 14 de janeiro. Aquele que quer te ver de pé, não é o que te troca por noitada com mulher. Irmão nunca foi sorte, sempre foi a fé. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aquele que quer somente te ver de pé, se preocupa com você, chega até pegar no pé. Mas vai tá lado a lado, para que der e vier. Não pelo que cê tem, sim pelo que cê é. Mesmo que o meu pack eu fume, mesmo que todo mundo me julgue, mesmo que isso acabe com a saúde, prossigo na fé, guerreiro da atitude. Arrependimento não é para fazer você chorar, é o pódio pra quem quer mudar. Hoje cê vê até comentário cabuloso, terminar embalar no peito, na cabeça e no pescoço. Treta não é mais só que é pipoco, no gueto às vezes por pouco tira a vida do outro. Se fazendo de morto já mandou pra cova até copeiro. Depois da porva não existe o mais ligeiro. Perigo, perigo, no subúrbio talvez é aquilo. Eu te aviso, mano, siga seu caminho. Influência talvez na adolescência, sua adolescência. Porque o barato não compensa. Aquele que quer te ver de pé, não é o que te troca por noitada com mulher. Irmão nunca foi sorte, sempre foi a fé. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aquele que quer somente te ver de pé, se preocupa com você, chega até pegar no pé. Mas vai tá lado a lado, para que der e vier. Não pelo que cê tem, sim pelo que cê é. Mesmo que o meu pack eu fume, mesmo que todo mundo me julgue, mesmo que isso acabe com a saúde, prossigo na fé, guerreiro da atitude. Mesmo que o meu pack eu fume, mesmo que todo mundo me julgue, mesmo que isso acabe com a saúde, prossigo na fé, guerreiro de atitude.